Ouça agora o Dr. Michael Youssef em Mostrando o Caminho. In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit. No Egito, Abraão chegou ao fundo do poço. And he was rebuked by a pagan pharaoh. E foi repreendido por um faraó pagão. Esse é um momento para uma decisão em Mostrando o Caminho. Bem-vindo ao programa Mostrando o Caminho, com o Dr. Michael Youssef, fundador e pastor da Igreja dos Apóstolos em Atlanta, Geórgia. Acompanhe com detalhes como a Palavra de Deus pode ajudar a mudar sua vida. Amigo ouvinte, olá! Aqui é Nilceia Parisi, apresentando Mostrando o Caminho. O Dr. Michael Youssef explica hoje que devemos depender de Deus em tudo e não duvidar de suas promessas. Fique ligado, Mostrando o Caminho está começando. Que você seja abençoado com a mensagem de hoje, ministrada pelo pastor Michael Youssef, em Jornada da Fé, Abraão, parte 3. Interpretado pelo pastor José Carlos Bento. Hello, listening friends. Olá, amigo ouvinte. We are delighted that you tuned in again. Estamos felizes que nos tenha sintonizado. We have been going through a series of messages from the life of Abraham. Estamos continuando com uma série de mensagens sobre a vida de Abraão. And I want to begin by saying that man's natural way of dealing with sin is to try to cover it up. E quero começar dizendo que a maneira natural do homem lidar com o pecado é tentar escondê-lo. Rather than confessing it and repenting of it. Ao invés de confessá-lo e arrepender-se dele. Even the man Abraham, who was called God's friend. Mesmo o homem Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. When he turned to political expediency, ended up not only lying, but trying to cover up his sin. Quando se viu diante de uma conveniência política, acabou não somente por mentir, mas também em tentar encobri-lo. In the last message, we saw Abraham leaving Haran for Canaan in obedience to God's original command. Na mensagem passada, vimos Abraão deixando Harã em direção a Canaã em obediência à ordem original de Deus. This happened after 6 years of a stagnant stage in his life. Isto aconteceu depois de 6 anos de um estágio de estagnação em sua vida. Why? Por quê? Because of his murky obedience. Por causa de sua obediência relutante. In Genesis 12:6, we saw him passing through the land as far as the site of Shechem and the oak of Moriah. Em Gênesis 12:6, vemos Abraão atravessando a terra até o lugar de Siquém e o carvalho de Moré. The words Shechem and Moriah mean strength and instruction, and Abraham needed both. As palavras Siquém e Moré significam força e instrução, e Abraão precisava das duas. At this point you may be saying, well, at last, perfect compliance with the will of God. A essa altura você pode estar dizendo, bem, até que enfim, obediência perfeita à vontade de Deus. Yes and no. Sim e não. Abraham gets into Canaan and he gets a surprise. Abraão entra em Canaã e se depara com uma surpresa. There was a hotel chain slogan that said, havia um slogan de uma rede de hotéis que dizia, the best surprise is no surprise. A melhor surpresa é nenhuma surpresa. Now those of us who have traveled, especially overseas, are extremely leery of surprises. Aqueles entre nós que têm viajado, especialmente além-mar, ficam extremamente alertas quanto às surpresas. I run into them all the time. Eu me deparo com elas o tempo todo. In some countries, they will sell your hotel room or your plane seat to the highest bidder. Em alguns países, o quarto de hotel que você reservou ou o assento do avião serão vendidos a quem pagar mais. Now, most of us don't like the unexpected and the unpredictable. A maioria de nós não gosta do inesperado e do imprevisível. Most of us don't like what is lurking in the dark. A maioria de nós não gosta do que está à espreita, às escuras. Most of us don't like what we cannot control. A maioria de nós não gosta do que não podemos controlar. When Abraham and company arrived in the land of Canaan, quando Abraão e sua comitiva chegaram à terra de Canaã, they held a reservation for the land. Eles tinham uma reserva naquela terra. And that reservation had been confirmed by the highest authority possible. E aquela reserva tinha sido confirmada pela maior autoridade possível. God himself. O próprio Deus. But when they got there, mas quando chegaram ali, at verse 6 of Genesis 12, no verso 6 de Gênesis 12, there was a surprise. Tiveram uma surpresa. No vacancy sign is in big letters flashing all over Canaan. A placa com grandes letras piscantes "Não há vaga" estava em toda Canaã. The Canaanites were there. Os cananitas estavam lá. God had not said anything about the Canaanites. Deus não tinha falado nada sobre os cananitas. And right at that point, Abraham's faith is about to be tested. E naquele instante a fé de Abraão estava para ser testada. Please listen carefully. Ouça com atenção. The fact that you are in the center of the will of God does not mean that you will never face problems. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não significa que você nunca terá problemas. Or difficulties or adverse circumstances. Ou dificuldades ou circunstâncias adversas. The fact that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience temptations. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não significa que você não experimentará tentações. In fact, that you are at the very center of the will of God does not mean that you will not experience persecution. O fato de você estar no centro da vontade de Deus não significa que você não experimentará perseguição. I looked in vain in all four gospels. I cannot find even one time that Jesus promised a bed of roses or trouble-free life. Procurei em vão nos quatro evangelhos e não pude encontrar sequer uma vez que Jesus tenha prometido um mar de rosas ou uma vida livre de problemas. Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7. Agora voltando a Gênesis, no verso 7. Now back to Genesis. Right after verse 6 comes verse 7. Agora voltando a Gênesis, no verso 7. While Abraham was scratching his head saying, God, you told me to go to Canaan, but you did not tell me about the Canaanites. Enquanto Abraão coçava a cabeça dizendo, Deus, o Senhor me disse para vir para Canaã, mas não falou nada sobre os cananitas. God, you command me to come here and leave my family, and here I am. Deus, o Senhor, ordenou que eu viesse para cá e deixasse minha família, e aqui estou. In Genesis 12, 7, the Bible said, em Gênesis 12, 7, a Bíblia diz, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. That is the way God works. Essa é a maneira que Deus age. He reassures us right at the time when we are baffled and confused. Ele nos reassegura a promessa exatamente quando estamos frustrados e confusos. He reassures us right in the midst of our uncertainty and doubt. Ele nos reassegura exatamente em meio às nossas incertezas e dúvidas. He reassures us right in the midst of our fear and anxiety. Ele nos reassegura bem em meio aos temores e ansiedades. He reassures us right in the midst of our puzzlement. Ele nos reassegura bem em meio às nossas perplexidades. He comes in and affirms his promises. Ele vem e confirma suas promessas. At that point of Abraham's confusion, God said to him, naquele momento confuso de Abraão, Deus disse a ele, to your descendants I will give this land. Aos teus descendentes darei esta terra. Abraham, it is all yours, my friend. Abraão, é toda sua, meu amigo. But have you ever felt that even the Lord's assurance is not a real source of comfort? Mas você já sentiu que mesmo a segurança do Senhor não é uma fonte real de conforto? Sometimes in the midst of your puzzlement, the Lord's assurance does not comfort you. Algumas vezes, em meio às suas perplexidades, a promessa do Senhor não o conforta? Abraham's puzzlement is now doubled even by God's assurance. A perplexidade de Abraão agora é dobrada mesmo com a promessa de Deus. God promised Abraham a son. Deus prometeu um filho a Abraão. Not only does he not have a son, but Abraham is very old and Sarah is barren. Além dele não ter um filho, Abraão também está muito velho e Sara é estéril. And now God tells Abraham that this land of Canaan, which is filled with fierce people, belongs to Abraham. Agora Deus diz a Abraão que esta terra de Canaã, que está repleta de um povo cruel, pertence a Abraão. Listening friends, do you see this point? Amigo ouvinte, você entende toda a situação? Sometimes your problem may be too big for you to handle. Algumas vezes, seu problema pode ser muito grande para lidar. Even when you are trying to appear strong and resilient. Mesmo quando você está tentando parecer forte e flexível. But it is not too big for God, and if you are in His perfect will. Mas ele não é tão grande para Deus, e se você estiver em sua vontade perfeita. What God may be waiting for is your repentance and surrender. O que Deus pode estar esperando é por seu arrependimento e rendição. What God may be waiting for is your willingness to give up relying on your own strength. O que Deus pode estar esperando é por sua disposição em desistir de confiar em suas próprias forças. What God may be waiting for is your willingness to let go of the facade. O que Deus pode estar esperando é sua disposição em se livrar de sua fachada. And Abraham does. E foi o que Abraão fez. So Abraham pitched his tent and built an altar. Assim Abraão armou sua tenda e construiu um altar. When you study the life of Abraham very carefully, you will notice the following. Quando você estuda a vida de Abraão com cuidado, notará o seguinte. When Abraham is at the center of the will of God, he always pitched a tent and built an altar. Quando Abraão está no centro da vontade de Deus, ele sempre arma uma tenda e ergue um altar. Abraham's tent is a symbol of his temporary dwelling. A tenda de Abraão é um símbolo de sua habitação temporária. The tent is a symbol that he is not consumed with material possessions. A tenda é um símbolo de que ele não é consumido pelas possessões materiais. The tent is a symbol of the fact that he is on a pilgrimage. A tenda é um símbolo de ser ele um peregrino. The tent is a symbol of his being vulnerable to the Lord's will. A tenda é um símbolo de sua vulnerabilidade à vontade do Senhor. The tent is a symbol that he is ready for the master's call. A tenda é um símbolo de que ele está pronto para o chamado do mestre. You may ask, wait a minute. Didn't everybody live in a tent in those days? Você pode perguntar, espera um minuto, mas todos não moravam em tendas naqueles dias? Not at all. De modo algum. Those who were permanently settled built with rocks and stones. Aqueles que estavam permanentemente assentados construíam com rochas e pedras. But Abraham's tent indicates the temporary nature of his life. Mas a tenda de Abraão indica a natureza temporária de sua vida. The altar was built of stone, indicating the durability of his fellowship with God. O altar era feito de pedras, indicando a durabilidade de sua comunhão com Deus. In the Bible, there are three purposes for which an altar is built. Na Bíblia há três propósitos pelos quais um altar era construído. First, primeiro, it is the place of meeting between God and His people. É o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Isaac, Jacob, Moses, Joshua, and many others have built an altar for meeting with God. Isaac, Jacó, Moisés, Josué e muitos outros edificaram um altar para encontrar-se com Deus. Secondly, segundo, it is a place of sacrifice. É um lugar de sacrifício. They sacrificed bulls, goats, and lambs on the altars that they built And later on, Abraham was asked to offer his son as a sacrifice. Eles sacrificavam gado, bodes e ovelhas nos altares que edificavam, e mais tarde foi pedido a Abraão que oferecesse seu filho como sacrifício. The third purpose for building an altar is to be the place of prayer. O terceiro propósito para a edificação de um altar é ser um lugar de oração. In Revelation 8:3 and 4 tells us that the prayer offered by God's people are symbolized by incense on the altar of God. Apocalipse 8:3 e 4 diz-nos que as orações oferecidas pelo povo de Deus são simbolizadas pelo incenso no altar de Deus. Let me ask you a question, my listening friend. Deixe-me fazer uma pergunta, meu amigo ouvinte. Do you have an altar? Você tem um altar? Do you have a place where you meet God on a regular basis? Você tem um lugar que se encontra com Deus com regularidade? Do you have a place where you offer sacrifice of praise and thanksgiving to the Lord? Você tem um lugar em que oferece sacrifício de louvor e ações de graças ao Senhor? Do you have a place where you offer intercession before God? Você tem um lugar onde oferece intercessão diante de Deus? Verses 9 to the end of chapter 12 of the book of Genesis. Do verso 9 até o final do capítulo 12 do livro de Gênesis. Gives us a clear example of how a man of God can get out of the will of God and start the downhill descent. Dá-nos um exemplo claro de como um homem de Deus pode desviar-se da vontade de Deus e começar a decair. Verse 9 to the end of chapter 12. No verso 9 ao final do capítulo 12. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Someone said the following. Alguns dizem o seguinte. Biblical truth is like the pinnacle of a steep, slippery mountain. A verdade bíblica é como o pináculo de uma montanha escorregadia e escarpada. One step away and you find yourself on the downgrade. Um passo em falso e você escorrega a montanha abaixo. I believe this with all my heart. Creio nisso de todo o meu coração. I believe it is true for individual Christians. Creio que seja verdade para cristãos individuais. And I believe it is true for churches. E creio que seja verdade para igrejas. Abraham only took one step away from the will of God and the rest is history. Abraão deu somente um passo em falso fora da vontade de Deus e o resto é história. Abraham did not go to Egypt right away. Abraão não foi para o Egito imediatamente. No. Não. He went into the Negev first. Ele primeiro foi para o Negev. The Negev was only halfway to Egypt. O Negev ficava a meio caminho do Egito. He probably thought to himself, I can always get back to Canaan. Ele provavelmente pensava consigo mesmo, sempre poderei voltar a Canaã. But it wasn't long before he turned his back on his altar. Mas não levou muito tempo para que ele desse as costas para o altar que havia levantado. And folded his tent. E dobrou sua tenda. And packed his bag. Fez as malas. And left the place which God had chosen for him. E deixou o lugar que Deus tinha escolhido para ele. In verse 10 it says there was a famine in the land. No verso 10 diz assim: e houve fome na terra. Abraham was hungry. Abraão estava com fome. After all, a man needs to eat. Afinal de contas, um homem precisa se alimentar. Please listen to me carefully. Ouça-me com atenção. God did not tell Abraham to go to Canaan so that he could die. Deus não disse a Abraão que fosse a Canaã para que morresse. I will give you the land to you and your descendants. Eu darei uma terra a você e aos seus descendentes. In other words, Abraham's food and Abraham's welfare are God's problem. Em outras palavras, o alimento de Abraão e seu bem-estar eram um problema de Deus. Please listen carefully. Por favor, ouça-me com atenção. Egypt in the scripture is the place to go to when you are running away from the will of God. O Egito nas escrituras é o lugar para se ir quando se está fugindo da vontade de Deus. Egypt was the symbol of the flesh. Egito era o símbolo da carne. Egypt was a symbol that when you stop trusting in God and you trust in man. Egito era o símbolo de quando você para de confiar em Deus e confia no homem. Egypt was a symbol of leaning upon your worldly wisdom instead of the Lord's wisdom. O Egito era o símbolo da inclinação para a sabedoria mundana ao invés da sabedoria do Senhor. Egypt was a symbol of the chains and shackles of Satan and his bondage. O Egito era símbolo das cadeias e correntes de Satanás e seu cativeiro. So for Abraham, going to Egypt symbolized moving out of the will of God and into do-it-yourself kind of obedience. Assim, para Abraão, simbolizava o deslocamento da vontade de Deus para uma obediência do tipo faça você mesmo. What happens when you get out of the will of God? O que acontece quando você sai da vontade de Deus? You will find that continuing in sin becomes easy. Você vai descobrir que continuar no pecado é fácil. I'll tell you something else that accompanies getting out of the will of God. Vou lhe dizer algo mais que acompanha a saída da vontade de Deus. Fear. Medo. When Abraham was in the will of God, quando Abraão estava dentro da vontade de Deus, he came to Canaan and saw those mean and fierce Canaanites. Ele chegou em Canaã e viu aqueles cananitas maus e cruéis. But that did not frazzle him one bit. Mas aquilo não o perturbou nem um pouco. But he built an altar and pitched his tent. Mas ele erigiu um altar e armou sua tenda. But now that he's out of the will of God, agora ele está fora da vontade de Deus. He was fearful. Estava aterrorizado. All he could think of was his own safety. Tudo o que pensava era em sua própria segurança. Well, in those days it was the prerogative of Pharaoh to take any woman he wanted into his house. Bem, naqueles dias era prerrogativa de Faraó tomar qualquer mulher que ele quisesse para dentro de sua casa. If the woman is married, the ruler would order the death of her husband so he could keep her to himself. Se a mulher fosse casada, o governante ordenaria a morte de seu marido e assim poderia mantê-la consigo. And Abraham did not like this part about killing of the husband. E Abraão não gostava nada dessa parte de ter que matar o marido. Sarah must have been a beautiful woman. Sara deve ter sido uma mulher linda. Even at the age of 65. Mesmo com a idade de 65 anos. And Abraham knew that. E Abraão sabia disso. So he asked her to join him in the big lie. Então pediu a ela para juntar-se com ele numa grande mentira. Say that you are my sister. Diga que você é minha irmã. Which is half truth because she was his half sister. O que é uma meia verdade porque ela era sua meia irmã. My listening friends, please listen to me very carefully. Meu amigo ouvinte, por favor, me ouça com atenção. It is all the intention of the heart. Tudo é intenção do coração. And the intention of the heart of Abraham was to deceive for self-protection. E a intenção do coração de Abraão era enganar para autoproteção. Some 1800 years after Abraham, cerca de 1800 anos depois de Abraão, a husband and wife named Ananias and Sapphira agreed to lie to the apostles. Um marido e uma mulher chamados Ananias e Safira concordaram em mentir aos apóstolos. And they were struck dead on the spot. E eles morreram na hora. Well, the immediate fruit of sin may not be visible. Bem, o fruto imediato do pecado pode não ser visível. And the Bible says that sin is pleasurable for a season. E a Bíblia diz que o pecado é prazeroso por uma temporada. Immediately Abraham was rewarded with wealth and cattle, and Pharaoh lavished gifts upon him. Imediatamente Abraão foi recompensado com riquezas, gado, e Faraó deu uma quantidade enorme de presentes a ele. But when God intervened, no doubt Abraham reaped shame and embarrassment. Mas quando Deus interferiu, sem dúvida, Abraão ficou envergonhado e embaraçado. Despite Abraham's lack of trust, God preserved him anyway. Apesar da falta de confiança de Abraão, Deus o preservou de qualquer maneira. In verse 17 it tells us that a great plague fell on Pharaoh's household. O verso 17 nos diz que uma grande praga caiu sobre a casa de Faraó. Sarah's honor was preserved. A honra de Sara foi preservada. Despite of the selfish action of her husband. Apesar da ação egoísta de seu marido. In Egypt, Abraham sank to the bottom of the quicksand pit. No Egito, Abraão chegou ao fundo do poço. And he was rebuked by a pagan pharaoh. E foi repreendido por um faraó pagão. Talk about life's most embarrassing moment. This was one of them. Falar sobre o momento mais embaraçoso da vida, esse foi um deles. The friend of God is being rebuked by a pagan. O amigo de Deus repreendido por um pagão. What did this say about Abraham's testimony? O que isso diz sobre o testemunho de Abraão? Listening friend? Amigo ouvinte? Christians who are the most vulnerable to sin are those who think that because they have been justified in the sight of God, can live any way they want. Os cristãos mais vulneráveis ao pecado são aqueles que pensam que porque foram justificados à vista de Deus, podem viver do jeito que quiserem. They think that because they are righteous in the sight of God, they don't need to guard against sin. Pensam que porque são retos aos olhos de Deus, não precisam prevenir-se contra o pecado. Some of you are more dependent on your religious affiliation than the gospel of genuine repentance. Alguns de vocês são mais dependentes de suas afiliações religiosas do que do evangelho de arrependimento genuíno. Some of you are more tied into the gospel of religious ritual than the gospel of surrender. Alguns de vocês são mais agarrados aos rituais religiosos do que ao evangelho da rendição. Some of you are more concerned about your image in the community than purity of life. Alguns de vocês estão mais preocupados com a sua imagem na comunidade do que com a pureza de vida. And what God is saying to us today through the failure of Abraham is this. E o que Deus está nos dizendo hoje através do fracasso de Abraão é isto. Put your whole trust in me and I will direct your path. Coloque toda a sua confiança em mim e eu dirigirei os seus passos. You don't need to run into Egypt. Você não precisa fugir para o Egito. For whoever wants to save his life will lose it. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. But whoever loses his life for me will find it. Mas quem perder a sua vida por mim, a encontrará. It is my prayer that you would say yes to Jesus. Minha oração é que você possa dizer sim a Jesus. And until we meet again, I wish you God's richest blessing. E até que nos encontremos de novo, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus. Você ouviu o Dr. Michael Youssef, em sua mensagem de hoje, falando sobre a jornada da fé, Abraão, parte 3. O Dr. Youssef esclareceu que o que Deus está nos dizendo através do fracasso de Abraão, é que devemos colocar toda a nossa confiança nele, que vai dirigir nossos passos. Você quer ter essa certeza em sua vida? Então, escreva-nos e peça o exemplar do livro Encontrando a Alegria que Você Sempre Quis, inteiramente grátis. Nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail, mostrandoocaminho@transmundial.com.br. Fique ligado conosco em nosso próximo encontro, aqui em Mostrando o Caminho. Com mais uma mensagem da série Jornada da Fé, Abraão, com o Dr. Michael Youssef. Até lá e que Deus abençoe você ricamente.